Meu parceiro de artes, esse é moral. Vem pra cima, senhor. Portal do Arrocha. Liguei minha Maroc, engatei o meu reboque, selei o melhor cavalo que o Rio Patafon. Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão. Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Liguei minha Maroc, engatei o meu reboque, selei o melhor cavalo. Hoje o Patafon, hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão. Vaqueiro quando é bom, vai! Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Se queimar o pau, zero boi vacilão. Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Se queimar o carro, zero boi vacilão. Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Se queimar o carro, zero boi vacilão. Vaqueiro pra ser bom, bota o boi no chão. Vai, vai, vai. Esse é o programa, deu música, estourou, babá. Liguei minha Maroc, engatei o meu reboque, selei o melhor cavalo e o Rio Patafon. Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão. Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Liguei minha Maroc, engatei o meu reboque, selei o melhor cavalo e o Rio Patafon. Hoje tem vaquejada, quero ser campeão. Vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão. Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Se queimar o carro, zero boi vacilão. Quando é bom, bota o boi no chão. Se queimar o carro, zero boi vacilão. Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Se queimar o carro, zero boi vacilão. Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Se queimar o carro, vai.